posso ter nas mãos o meu destino e mudar o que eu não quero que aconteça. Cada noite é esperar que um novo tempo recomece assim que o dia amanheça. Sou humano, tenho sonhos, faço planos como qualquer outro homem. Quero ser feliz, mas os sonhos que eu tiver sei que posso realizar, porque creio em Deus e Ele sempre cumpre o que diz. Ansiedade, medo, dúvidas também posso ter, porque sou fraco, sou barro, sou pequeno. Mas os sonhos que eu tiver sei que posso realizar, porque creio em Deus e Ele sempre cumpre o que diz. Sonhos, quem nunca teve um sonho pra sonhar? Eu sei que muitos cansam de esperar e perdem a fé em Deus. Sonhos, na vida de quem guarda sua fé, é só uma questão de tempo, nunca aconteceu de Jesus desapontar o filho seu, de Jesus abandonar o filho seu. Eu sei que muitos cansam de esperar e perdem a fé em Deus. Sonhos, na vida de quem guarda sua fé, questão de tempo, nunca aconteceu de Jesus desapontar o filho seu, de Jesus abandonar o filho seu. Jesus nunca abandonou o filho seu.